Começa agora, Yo-Yo Super Jovem. Muita alegria. Mas esse é o objetivo, né? Diversão. Ah, tá pela ordem, né, Tuto? E o que acontece nas redes sociais? Quem é culpado disso aí? Yo-Yo na Super Jovem. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Está no ar agora mais uma edição do Yo-Yo. É, sextou, bom final de semana. Boa sexta-feira pra você que tá em casa, no carro, no trabalho. Estamos aqui tentando alegrar ainda mais o seu final de semana, a sua sexta-feira ou domingão, para quem tá ouvindo a reprise desta bagaça. Sim, temos reprise do Yo-Yo todos os domingos, das 8 às 10 horas da noite. Bom, é o seguinte, eu sou o Beto Garcia, comigo está ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgão. Boa tarde, gurizada, esta tarde assim meio tenebrosa, meio cagada, chuvosa, né? Meio cagadona assim, mas que nada, estamos aqui pro que der e vier. Boa tarde a todos. Isso, Léo Lúcio. O que aconteceu com o Jorge? O Jorgão tá pouco. Falando pouco hoje. Falando pouco, né? Pois é. O que aconteceu, velho? O que aconteceu? Você tá bem, Jorgão? Eu tô dodói. Ah, você tá dodói? Dodói, então tá bom. Léo Lúcio e seu fone novo. É, pois é, né? Ah, é. E aí, meus queridos, tudo certo? De neon. É de neon, meu fone. É de... Não, é do Grêmio, na verdade. Do Grêmio. É o fone do Grêmio, né? Não, é da Sony, tá escrito ali. Não, na verdade é meu, né? Ah, é seu. É só azul, porque eu quis azul e é beleza. Tá bom. Cada um. Quero dizer que eu queria estar em casa hoje dormindo, com esse tempinho de M, né? É bom ficar dormindo em casa, assistindo uma TV, né? Ou não, ouvindo rádio. Ouvindo rádio também, né? Ou dormindo, ou tomando banho, enfim, fazendo qualquer coisa em casa. Tomando banho, sexta-feira é dia, né? Tomando chimarrão, né? A tarde inteira tomando banho no quente. A tarde inteira, vai vir, a luz tá bem barata mesmo. Tomando no banho. No ofurô, né? Boa tarde, galera, tudo de bom pra vocês. Quem tá com a gente também é ele, Júnior Aguiar. O Léo tomando banho no ofurô, nós tomando no furico. A tomar no furico todo mundo gosta, já. É da hora. Eu gosto. Ainda mais na sexta, assim, uma chuvinha em cima, né? Nossa. Uma ótima tarde pra vocês aí. Mais uma sexta, né? E a gente tentando deixar a sua sexta mais animadinha. Pista. Menos o Jorjão. Menos o Jorjão. E completando a trupe, o Kleber Aguiar. Boa tarde pra todo mundo. Boa sexta-feira, né? O Jorjão, pra falar pouco, tinha que estar doente mesmo, né? Tá bom. Só assim, mano. Mas senão... começou o programa ainda. Daqui a pouco eu me recupero. É, e se não, agora seria... Agora é 2:06 e ele estaria fazendo abertura até agora, cara. Mais ou menos. Viu que a Males que vem pra bem? Para o bem. É verdade, cara. Vamos com o pensamento da secretina. O pensamento da secretina. Devemos deixar de ser egoístas e pensarmos um pouco mais em nós mesmos. É isso aí, Fran. Concordo com você, cara. Isso é profundo. Falou tudo. Nesse mesmo embalo, quero dizer aqui que é como o dizia Pedro Bial. Pedro Bial. O sol nasce, as águias voam, meu pé esquerdo tá doendo, vitamina de abacate, as rosas são vermelhas, Nova Lima tem ladeira e relógio. Que vontade de dormir. E logo após salvar uma criança muda no sul da Indonésia. Nossa. Muito bem. Pedro Bial. Quem vai sair? Pedro Bial nas suas... Foi maravilhoso. Nas suas apresentações lá na hora que a pessoa vai ser eliminado do Big Brother. Não, mas no programa dele ele faz isso. Também. Conversando com o Bilal, né? Ele faz todo dia isso, velho. É horrível. É tão bosta que os caras têm que colocar propaganda lá no jogo, né? Nas plaquinhas lá na lateral do gramado. E aí embaixo escrito bem pequeno, alguém assista, por favor. Pelo amor de Deus. Nossa. É muito chato, velho. É um programa mais chato que tem na TV brasileira. É mesmo. Depois da Fátima. É uma bosta. Bah, cara, eu não sei qual é o pior. É isso agora que eu ia falar. Difícil. Agora bateu carreira, ficou agora, grande dúvida aí, né? Não dá pra acreditar que você é na Globo, velho. Geralmente a Globo tem mais condições, né? Tem mais condições, verdade. Tipo, Globo Rural é melhor. Globo Rural. E dá mais audiência, deu 10 pontos domingo passado. Eu gosto. A Riga passa lá, mano. É isso que eu ia falar, os parentes. As colegas? Tudo no Globo Rural, os colegas. Ah, mas o Pedro Bial daqui dá 4 pontos de audiência, o Globo Rural dá 10. Então é melhor colocar o Globo Rural no lugar do Pedro Bial, né? Duvido que dê 4 pontos de audiência, que é um programa chato do caramba. Eu gosto do programa do Danilo Gentili, cara. É bom. Bem melhor. É legal. Bom, hoje é o dia da infância. Quem se lembra da infância? Que bons momentos da vida a gente passou na infância. Tempo bom que não volta nunca mais. Tempo bom que não volta nunca mais. Quem cantar essa música? Que tempo bom. Esse é senhor. É senhor Tempo Bom. Taíde. DJ Taíde Alexandre. É o Taíde Alexandre. Eu vou dizer, cara. O tempo bom e a infância era um tempo maravilhoso. Eu vou dizer, a criança, assim, ela é meio burra, porque ela. Agora não posso. Nossa, Jorgeão. A criança é meio burra porque ela quer crescer logo, né? É, fazer 18 anos. O moleque tá com, quer ter 18 anos pra comprar um carro. Cinema. Só que ele não chega com 18, ele não tem dinheiro pra não comprar. Não tem grana. Um carro. Ele não sabe, vai começar a lascação da vida dele. Aí ele vai trabalhar. Os boletos, chefe, tudo. Nossa. Cara, quão era bom ser criança? Não? A preocupação maior era esconder as traquinagens que você fazia pra não apanhar. Acordar cedo pra ir pra escola. Fazer o tema, fazer o tema, a tarefa. O tema dele era o tema. O tema. O professor colocava no quadro lá, tema. Tema. Dois pontos. E você fazia, se não fizesse, o pau torava, né? A infância, eu acredito que foi a melhor fase da vida de muitos. Eu não peguei o mesmo a época do Jorjão de minha infância, que na minha infância já tinha mochila. Na época do Jorjão, ele tinha que ir com carrinho de mão levando as pedras, né? Pra fazer tic-tic lá, o bagulho. A pedra e o martelo pra fazer a talhadeira. Eu lembro da época, eu estudei, tu deve ter estudado também no Frei Deodato. Ah, com certeza. Frei Deodato. Até hoje eu não sei se é Frei Deodato ou é Frei Leodato, mas é um dos dois. Não sei. Mas enfim, estudei lá. Segundo os canguenses. Respeita aí, Vietcangos. Vietcangos é Frei Leodato. Aqui em Beltrão eu estudei no primário, foi no Cristo Rei. No Cristo Rei. Gente, depois, como é que vocês lembram disso? Frei Leodato, depois no Mário de Andrade, depois no Suplicy. Eu estudei aqui no comecinho mesmo, lá no Frei Leodato, depois no Madre Boaventura, depois no Beatriz Biavati, depois no Mário de Andrade, aí fui embora, estudei no Marechal Borme em Chapecó, no Instituto Menino Deus em Passo Fundo. Depois na Uninter. Daí acabou o estudo. Daí ele foi rebaixado. Viu? Eu estudei em algum colégio, cara. Puta merda. Eu fiz da primeira à oitava série, né? Lá no Frei Leodato. Hoje é nona séries, né? Não, mas ó, eu da primeira à oitava série eu fiz tudo lá, né? Ah. Ou seja, eu fiquei 10 anos lá. Pra quem entendeu, mas saiu bem formado. Tu fez o primário forte. Mas eu também. Mas eu também estudei lá no Frei Leodato. A infância toda, cara. Não, eu estudei. Eu fiz só a sétima série lá. Eu estudei só 5 anos lá. 5 anos? Fazendo a sétima série. Forte, né? Brincadeiras à parte, eu queria me formar na sétima série, entendeu? Professor da sétima série. Brincadeiras à parte, tem um parente meu que foi pra Umuarama, mais conhecido como Mulherama, né? Fazer faculdade lá. Ele ficou, acho que uns 7, 8 anos e voltou, tava no terceiro período aí. Nossa! Mas isso aí é um cara de sorte, na verdade. Tava difícil a faculdade. Tava difícil ir pra faculdade. Tava difícil. Olha, hoje, já como é o dia da infância, a gente podia fazer uma enquete aí no nosso WhatsApp. O que você gostaria de poder fazer hoje em dia, já sendo um cara barbado, já pagando as contas? O que você gostaria menos de fazer? Menos você, mulher, né? O cara barbado, beleza, pagando as contas, daí mulheres, já é outro as departamento. Também. O que você gostaria de fazer aí hoje, se fosse na sua infância, né? Sem ninguém te julgar. Gostaria de... Falar assim, pular amarelinha, sei lá o quê, mas enfim, o que você gostaria de fazer da sua infância, que você fazia na infância, que você gostaria de fazer hoje? Eu já sei dizer, eu queria achar aqueles fliperamos que tinha nas antigas, que eu era de aí eu ia com uma ficha. Eu ia com os bolsos abarrotados de ficha. Jogar todas as máquinas. Isso que eu queria fazer. Playboy é outra coisa, né? Eu ia falar, agora tem condições, né? Mas é que a ficha era 50 centavos. Eu não tinha 50 centavos. Eu também não tinha. Hoje você arranjar uns vintão pra comprar um monte de ficha. Tá mais fácil, né? No meu caso ia ser uma ficha antigamente e duas agora, né? No caso, no máximo 3 pilas. Pois é. É capaz de tu ir jogado, então vintage. As coisas vintage tão caras, é R$70 cada ficha. Nossa, cara. Do jeito que tá, né? Então manda aí. No 988-22-2300, o que você gostaria de fazer, o que você fazia na sua infância? E é claro, sem ninguém te julgar hoje. O cara fala assim: eu posso dar meu depoimento. Pular amarelinha, ou sei lá, pular corda, sei lá o quê. Quando eu era criança, cara, eu adorava carreta. Tinha muita carreta. Meus tios todos. Brinquedinhos. Sim, meus tios, eles eram motoristas, são até hoje de carreta, né? Então os meus tios chegavam lá, me levavam pra dar uma volta de carreta. E eu tinha muita carreta quando criança. E essa semana eu fui numa loja, já tô vendo aí os presentes dos meus afiliados pro Dia das Crianças. Nossa. Olha, já estragou a surpresa. Não necessariamente, eu vou dar uma carreta pra eles. E aí eu fui numa loja, cara, e tinha uma prateleira só com carreta. Eu falei, se fosse agora, eu ia comprar todas. Só pra me brincar, cara. Então eu gostaria de fazer isso aí, velho. Hoje é Hot Wheels, é mais moderno. Mas na minha época existiam os carrinhos de ferro que vinham numa caixinha acrílica, assim. Era o Hot Wheels das antigas. E eu ganhava um cada Natal, né? Então eu... Esse era o Ferro Wilson. Ele tem uma coleção de 100. Cada Natal. Cara, as carretas que eu tinha era de madeira, pra tu ter ideia. Assim, que legal. Bola, cara. De madeira? Não, bola era Era de capotão. Capotão. Nossa. Aí se chovesse, trincava tudo aquele porcaria. Não, e o capotão era couro de mamute. Nossa. Bola de couro de mamute. Olha, a dona Lúcia Puente Lúcio. Ana Lúcia Puente Lúcio. Tá aí, chegou ontem, inclusive. Beijo, mãe. Numa janta dessa que a gente foi na casa do Léo. O Léo lá tá atendendo todo mundo, fazendo as vezes, né? De o cara recebedor de visita. A Lúcia, ai, mas quando o Léo era criança, ele gostava de carreta e coisa e tal. Uma vez lá na frente da nossa casa, parou um carreteiro. Parou um carreteiro lá, mas o cara não queria, não tava afim de boas conversas e foi mijar lá no muro de casa, lá no Rio Grande do Sul, lá em... Alegrete. Aí o Léo foi lá brincandinho lá com as bonequinhas dele lá e tal. Que o Léo brinca de boneca. É. Claro. Eu também. Tinha várias Barbie, Barbie cozinheira, Barbie inclusive praticante. Trocam hoje. Sim, trocam. Com certeza. É. Ah, e daí o Léo chegou lá perto do cara e começou, né, se agarrar, né, porque o pai dele também é motorista. Aí se agarrar lá. O cara foi mijar. Já, não sei o que, foi lá trocar o pneu, não sei o que. Primeiro trocar o pneu, deu o Léo, olhou assim: ô tio, pegou a chave de roda lá, o cara, né? O caminhoneiro. Aí daí, ô, meu pai tem dois desse, né? O Léo falou, né? Deu. Quem perguntou, né? Ninguém te perguntou. Aí o cara pegou o step lá do caminhão, lá foi trocar o step do caminhão. Uhum. Aí foi, não sei o quê. Dei, meu pai tem dois desses, o cara. Cala a boca, viado. Daí pegou lá, mas encheu o pneu lá e tal, calibrar. Meu pai tem dois desses, o cara. Ah, moleque. Daí o cara foi mijar no muro lá da casa do Léo, né? Daí o cara, ah, é? Quer ver? Quer ver? Daí o cara tirou, né, o negócio pra fora lá, né? Uhum. Ô, molequinho. Teu pai tem dois desses? Deu, Léo. Não, meu pai tem uma, dá dois desses. Falando... Você falou isso que mostrou o pintinho. Falando em Alegrete, que o Júnior mexeu ali, você sabe qual é sistema de streaming preferido dos gaúchos? Sistema de streaming preferido dos gaúchos. Faço a ideia. Qual? YouTube, não. Não. Não sabe? Não. É o Netflix. Netflix. Aqui no WhatsApp a galera já tá mandando, ó. A gente fez a pergunta: o que você gostaria de fazer que se fazia na sua infância? O Rafael, do bairro Pinheirinho, ele tá dizendo que ele gostaria de passar o dia todo jogando taco, bets. Ah, né? Lembra? Verdade. Ele verdade. Passava o dia mais procurando a bolinha, do que jogando. Verdade. É o pessoal que jogava taco, bets. Quero mandar um abraço pro meu brother. Na mão e procurando a bolinha. É. Meu brother Daniel assim. Magione, esses dias a gente foi eu e ele, a esposa dele lá no Parque Alvorada. É. Eu joguei 5 minutos que eu morri correndo, né? Então passei mal. Eu preciso de um jogo desse emprestado pra amanhã, que eu tenho um evento amanhã com meu filho. E eu preciso emprestar, se você tem pra emprestar, que eu não fui comprar e não achei. Você não achou? Não achei. Vou ligar pra ele. Pega duas ripas ali. Antigamente nós brincavamos assim, nós quebrava a árvore, né? Fazia um taco. Só terminar aqui. A galera no WhatsApp, ó, o Leonardo de Marmeleiro tá dizendo que gostaria de poder de acordar às 10 horas da manhã pra assistir a TV Globinho. Não tem mais, né? Mas agora aquela FDP lá estragou tudo. Quem mais? Ah, aqui o... TV Colosso. Daniel Magione. É o meu compadre. O Daniel Magione tá dizendo que ele gostaria de voltar à infância dele pra andar de carrinho de rolimã. Também, cara. Boa. Uma vez eu contei aqui que nós andávamos, olha como o Beltrão era movimentado. Fizeram um asfalto na descida ali do Babinski, do Mário de Andrade, que vai dar no Arrudão, né? E nós descíamos ali, porque não passava carro. Nossa! Agora... Viu, passava um carro, cada bote de papo ali. E a gente descia de carrinho rolemã ali. Não tinha. Aí o meu avô... Dinossauro. Proibia andar no asfalto, né? Uhum. Meu avô proibia andar no asfalto, a gente dizia que ia andar na quadra do Mário de Andrade, mas, claro, que ia pro asfalto, o moleque sempre tem que fazer merda. Claro, claro. E uma certa vez eu descendo ali, eu vi o meu avô vindo do centro, a pé, e eu tentei virar rápido pra me esconder e capotei o carrinho. Capotou o carro, Jorge. No asfalto. Jorge já capotou. Cara do céu. Por isso que tu é assim. Eu ralei tudo. Eu ralei todo. Nossa. Braço, perna, tudo. Nossa. Meu Deus. Foi horrível. Meu Deus. Meu Deus do céu. E o detalhe é o seguinte, que na nossa época acontece isso com o moleque hoje, tem que levar pro UPA, né? Nossa. A gente, pra não apanhar, a gente ficava quieto. Na época o Jorge tomou banho de álcool. Ele quer que eu vou passar uma banha de porco. Chá de camomila. mamila. Vai chegar em casa e vai levar uma tunda aí. Vai. No couro vivo, tu se escondia embaixo da descoberta e dormia bem quietinho. Chorava no canto, né? A Dani gostaria de ficar o dia inteiro fazendo casinha e brigadeiro de barro com as minhas primas. Comendo terra, né? Era isso que eu ia falar. É lógico, comer eles depois, né? A mãe dar banho no tanque pra tirar as cracas. Nossa. Tomava Dani. Banho no tanque também. Era bem grande o tanque. Imagino. Era tanque pra lavar carreta. O Felipe, amigo meu, falou que queria voltar à infância pra... Olha só, cara, é sacanagem. Pra brincar de médico. Vou ler aqui, ó. Ele tá falando que foi um amigo. É sempre assim. Foi um amigo. Mas foi ele, foi ele. O pra cheirar as calcinhas das vizinhas. Nossa, que é isso. Nossa, se for das minhas, você tá lascado. Ei, geralmente é aquelas tia gorda que vão em casa. Sim, as vizinhas são assim. Ou as amigas da avó, alguma coisa assim. Ou outra aqui, eu gostaria de ter um boneco do Fofão que eu sonhava e nunca tive. Ah, cara, a minha irmã tinha um treco desse e eu morria de medo. Do Fofão. Juro, eu morria de medo desse boneco. Era feio o boneco. Era muito feio. Eu gostaria que ainda tivesse o fervo ali no Franzone pra eu ir de carro, porque naquele tempo eu andava só de magrela. Mas aí era a infância, né? No Franzone, onde é o Mano Manfroy, né? Ali tinha um fervo louco ali. Mas é só ir lá no contorno agora, mano. É, vai lá. Então manda aí. O que você mandar, a gente vai estar sorteando hoje ingressos aí pro o futebol americano, né? Futebol americano. O Francisco Beltrão, Red Fit. Aliás, a galera daqui a pouquinho vem aí pra falar. É, legal. Quase nunca vem. E tem também um ingresso pra feijoada. Boa, boa. Lá da Cabanha Manhari. Opa! Que acontece dia 7, a feijoada de setembro. Com pagodes, então, ó, ingresso pra feijoada, ingresso aí pro jogo do Francisco Beltrão, Red Fit. Manda aí, o que você gostaria de voltar a fazer aí que você fazia na sua infância. 988-22-2300. Não, comigo, pra não perder o time, o Jorjão falou que brincava de rolimã, né? Só que comigo, eu não entendo, quero que vocês expliquem. Comigo aconteceu diferente, cara. Eu vou ilustrar em áudio, porque as pessoas lá em casa não podem ouvir, ou na casa deles, sim. não pode ver. Então, os meus amigos, quando eu andava caindo rolimão, rolimão é boa, né? Rolimã, aí eles desciam a ladeira lá, né? E eu, quando eu montava no rolimã, era zig-zig-zig. Eu não sei porquê, cara. Não descia, tipo... Tava mal lubrificada a arruela. Tinha que lubrificar a arruela. Se o rolimã tivesse aquela capa de borracha que tinha os mais top, tinha as capas de borracha. Sim. Aí ainda descia. Agora, se fosse no ferro, começava a sair fogo. Assim. Nossa! Mas era o efeito que dava. O efeito. A graça era essa. Tacar fogo no bombril e arrodeado. Alto e sapecão. Isso era muito radical pra minha época. Isso é coisa que a infância hoje em dia não vai saber, né? Não. Amarrar dois tênis. Atenção, molecada, não faça isso, pegar o bombril, aí você pega o fósforo ou o isqueiro e acende o bombril e sai girando. Não faça isso. E muito menos nem nunca. À noite. Nunca, nem à noite, né? Tipo, bem às 7 horas, assim. Nunca façam também pegar um arame, nunca façam, mas olha o tutorial. É, pegar um arame, tipo uma correia, né? Sei lá, fio de aço e amarrar duas pedras pesadas e rodear e jogar assim no fio de luz pra elas encostarem. Nossa, era bandido. O Maurício Bonissoni, boa tarde. Eu gostaria de voltar à infância para jogar as interséries, que era o evento mais esperado do ano. Isso era, eu esperava também, cara. Nossa, muito aí, legal. Aí é o seguinte: se chovesse, não tinha. Aí tu fica naquela expectativa de chegar no outro dia. Chovia. Vocês queriam jogar, vocês não queriam ficar sem jogar. Queria jogar. Eu sempre fui expor. É que essa geração de agora, infelizmente... Foge. Infelizmente, até nas escolas aí não se dá a educação física como se dava antigamente. E a importância que tem, né, a matéria, né? Se ensinava a jogar. Isso, eu lembro. Hoje não, hoje lá larga uma bola e manda jogar e espera. Ah, hoje joga o Candy Crush. Aula de educação física, hoje vai sentar lá e jogar dama, xadrez. Então na nossa época não, tinha time de bola, de basquete, era futebol. Truco. Nossa. E eu, pra não ficar de fora, eu entrava em tudo, porque eu sabia que a maioria iam me tirar. Ah, senhorzinho. Entendeu? Eu entrava em tudo. Aí assim, ó, maioria eles iam me tirar, né? Então, algum esporte ia sobrar pra mim. Mas eu me inscrevi em tudo. Aí sobrava a bocha. Sobrava a bocha. Fui campeão. Não era aquele truco lá, né? Não, aquele truco não. Valendo. Não gosto de baralho. Baralho não, ele gosta. Valendo, só que começa com C. Carvalho. Começa com C, ele gosta. Não gosto. Vamos tocar uma. Fica lá. Yeah!

barbaridade pra acabar. Que não valeu a pena se arrumar. Oh, oh, oh. Que não valeu a pena se arrumar. Jefferson Moraes, Matheus e Cauã. Que não valeu a pena se arrumar. De volta com o Yo-Yo aqui na Super Jovem. Vamos lembrando e já fazendo convite, próximo domingo temos o quê? Domingo Rock. Os clássicos do rock and roll, hein, Jorjão? Para um pouquinho, Jorjão, de atender clientes aí, Jorjão. Pelo menos durante o horário do Yo-Yo, Jorjão. Mas vamos aí, né? Poxa, Jorjão, atendendo clientes aí no Yo-Yo. Domingão, vamos falar de Domingo Rock, Jorjão. Chegamos, próximo domingo, você sabe, nós chegamos à edição de número? De número? 800. Eu quero ver se você sabe. 50. 50 edições. Ô, louco. 50 vezes. 50 domingos. Caraca, moleque. Algumas vezes só eu, outras vezes só o Jorjão, outras vezes ninguém. Mas, enfim, mas a maioria a gente tá em dupla. Enfim, os caras dizem assim, pô, vocês trabalham domingo à noite, a gente trabalha. Pô. Trabalha, cara. Vocês trabalham, né, cara? Nós também aqui. Caramba. E a gente trabalha das 7 até as 10 da noite. Até as 10 da noite. Brincadeira essas férias, né? Domingão Rock promete. Achei um som que eu fazia anos que eu não... Eu lembrava do som, mas não lembrava de quem era. Agora eu achei... Vou guardar essa pro Domingo Rock. Quem quiser saber que som é esse, ouça o Domingo Rock. Boa. Também tô fazendo minha playlist, pra quem não sabe, a gente divide, né? Meio a meio, né? Metade da seleção musical é minha, outra metade do Jorjão, né? Um dia traz o gole, outro dia o outro traz. E a galera? Traz o Nags, né? Traz o Nags, aquela coisa. Sábado à tarde, eu e o Jorjão ali apresentando o Domingo Rock. Sim, exatamente. Gravando. De boa, total. Vocês gravam sábado à tarde? Sábado à tarde. Não é ao vivo o programa? Não. Ah, não, não acredito. Eu achava que era ao vivo. Eu achava também, cara. Eu via todo domingo. Vocês não falam uma hora, então. Acredito. O pessoal não quer ouvir nós, querem ouvir rock and roll. Me enganaram nós. Te enganei. Pra ver que no rádio nem tudo é o que você pensa aqui. Ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava. Você não imagina quantas arrobas tem nesse estúdio. É. Pessoal ouve as vozes, acho, nossa, deve ter uns caras bonitões. Nossa, senhora, coitado. Perdeu, Playboy. Coitado das pessoas. Sabe de nada, meu Bom, galera, a gente tá com convidados aqui no Yo-Yo hoje. Estamos com a ilustre presença do Leonardo e também do Michael, eles que fazem parte do Francisco Beltrão Red Fits Futebol Americano. E uma salva de palmas pra eles. Canta uma pra nós, Leonardo. Red Fit. A gente já conversa aí com o Michael. Tudo bem, Michael? Seja bem-vindo. Tudo bem, gurizada. Tudo tranquilo. Tranquilo. E Domingão tem um evento aí que vocês estão realizando. Vocês e o São Miguel Indians, é isso? Uma partida? Isso aí. Na verdade, a gente tá fazendo a Recopa Fronteira, né? Pode falar um pouquinho mais próximo do microfone. Nós fomos ganhando... Fica tranquilo do nosso cumprido, tá aí, tremendo. Ele não morde. Você tá tremendo, mano? Um pouquinho nervoso, primeira vez. Rapaz. Então, na verdade... É a Recopa Fronteira, né? Uhum. Nós fomos campeões da primeira Copa Fronteira, eles foram campeões da segunda. E nós vamos fazer uma melhor de três agora pra decidir quem é o cara, na verdade, né? Então, a equipe. Quem é que tá bem preparado. E é isso, vai ser domingo, vai ser no Arrudão, 2:30 PM, né? E se puderem, quando no campo, presença... No campo ali ao lado do Arrudão, né? Isso aí. Mas só se não tiver alagado, né? Com essa chuva que vai dar aí, ó. Amanhã já acabou a chuva. É, eu acho, né? Isso. Tomara. Previsão. Amém. No campo do Arrudão, a partir das 14:30 PM, como é que faz aí pro pessoal que assistir o jogo, que quer adquirir ingresso? É, os ingressos estão com o pessoal do time, né? Tem a página do Facebook, pode entrar em contato com os jogadores mesmo, né? Na página a gente tá disponibilizando todos os contatos. E na hora também vai ter a venda de ingressos, né? Antecipado é 5, é isso? Na hora 10. Antecipado é R$5, na hora é R$10. com chuva, sem chuva, nós vamos jogar. Como eu estava comentando com vocês, os nossos três últimos jogos em Beltrão foi a base de muita chuva, né? Contra o Black Sharks, contra o Guarapuava Dark Wolves e esse também o contra... Black Sharks, é isso? É, o Black Sharks. De onde é? De Foz. De Foz do Iguaçu. Nossa. De Foz do Iguaçu. Que legal. Esses que vocês vão jogar agora no domingo aqui de Francisco Beltrão mesmo. Não, não, São Miguel é de São Miguel. Ah, de São Miguel, São Miguel mesmo. Obrigado, ah, Santa Catarina. Isso aí. Ah, lá de São Miguel. Eu achava que era aqui do bairro. Também achei que era aqui do bairro, cara. Eles iam levar um pau. São muito inteligentes assim, né? Brincadeira. Por isso que o Kleber fez a propaganda do outro bairro. Vocês acharam que era o Guilherme ali, né? Eu achei que era do Guilherme. Não era o Miguel do Oeste. Vocês já jogaram alguma vez contra o pessoal de São Miguel ou não? Sim, sim, já jogamos. Como é que foi? É, na verdade, nós só perdemos a final pra eles, né? Só final. Nós acabamos perdendo a final lá em São Miguel. Né? Perdemos ficamos em segundo na Copa Fronteira porque perdemos pra ele. Então é, nós queremos essa revanche, queremos dar o troco, né? Então estamos bem motivados pra isso. Vai ser um jogo bem, bem eletrizante, vai ter bastante contato físico, vai ter bastante pancadaria, né? Nossa! No normal, o MMA com bola. É o UFC. Sabe aquela vontade de descontar que às vezes a gente não pode descontar? Então... Acho que vou mudar de esporte, então. quanto tempo, qual é a duração do jogo? O jogo, ele, na verdade, são quatro tempos, né? É até alguém morrer. Não, ainda não chegamos não nesse estágio. São quatro tempos. Quatro tempos. Divididos em dois turnos, né? E cada turno são 15 minutos. E vai dar em torno de... Acho que dá 1h15, 1h30 de jogo, assim. Porra. Totalizando tempo, tudo. Né? E são quantos atletas em campo? De cada time? Cada time, na verdade, são 11 atletas, né? Só que são 11 atletas da defesa e são 11 atletas do ataque. Mas... São 22, então. São 22 a total, mas, na verdade, são, dependendo as formações, tem quatro times. Tem time de kickoff, tem time de punter, tem retornos. Michel, fala pra gente, o pessoal já veio bastante aqui, acho que é a terceira ou quarta vez que o pessoal vem aqui pra gente falar. Esse ano, né? Não, são sócios aqui do Yoyo. Agora, pra quem ouve sempre e tem essa curiosidade natural de saber como é que funciona, porque assim, assistindo na TV, eu confesso que não entendo nada. Não, dá pra entender nada. Tentei assistir, acho muito legal. Eu só entendo quando o cara chega lá e joga a bolinha lá que ele fez o touchdown. É o gol deles, né? Então chega ao ponto que eu gostaria da questão. É mais fácil entender como funciona assistindo ali a partida no local? É mais fácil sim, porque na verdade os narradores, né? Os narradores, eles estão sempre explicando as regras do jogo, né? Quando acontece alguma falta, por que aconteceu a falta, eles explicam os motivos. Tá, mas então, né? Você diz que é mais fácil vendo pela TV. Não, pessoalmente. Ao vivo o jogo. Mas tem narrador ali? Vai ter narrador? Sim, sempre tem. Sim, sempre olha tem. Que louco! Outros são cagando, agora, não falaram disso daí pra agora nós. Agora eles estão com a bola. Agora o fulano desmaiou. Não, falaram sim, foi transmitido na internet, não foi? Lá vem. Podia chamar aquele lá da TV. Galvão Bueno. Não, aqui da TV Outrão. Como é que é? Oré de Vite, vai jogar bola. Tocou pro outro. Vai lá, Milton. O que tá fazendo? Não, o cara deu uma pancada no outro ali, se machucou. Agora vai sair. Tá bom, Ô, Milton. A bola foi lá no Rio. Eu vou esperar um pouquinho pra pegar. Buscar. O Leonardo também tá aqui com a gente. Léo, faz parte aí do time há quanto tempo? Eu faço parte desde 2012. 2012? Nossa, cara. E tá inteirão, ó. Tá inteirão. Pelo menos a carcaça, né? E outra questão aí, o pessoal que tem interesse pode começar a participar também, jogar? Ou como é que faz? Então, a gente não fez o planejamento pro ano que vem, né? A gente tem que antecipar algumas situações. Tem a Paranaense, tem algumas competições que a gente quer participar do segundo semestre. A gente não consegue antecipar isso. Então, a gente definiu que pra entrada de atleta seria só na base das seleções, que seriam... No começo do ano e no meio do ano. A gente teve aqui agora em julho uma seleção e agora no começo do ano a gente vai ter outra, né? Aí o pessoal que tem dúvida, assim, de... mas eu vou, não entendo nada. Sempre tem, a gente sempre tem um narrador que vai explicando as jogadas. Não narra necessariamente as jogadas, mas... Pô, deu uma falta, deu uma batida, por que que parou o jogo? Por que demora tanto, né? Tanto tempo mais do que o relógio. A gente vai explicando aos poucos. Isso é bom, né? Isso é bom. É meio que didático ali. Vocês entendem? Já demoraram muito tempo pra entender como é que aconteceu pra aprender? Isso. Aprender? É. Cara, eu acompanho desde 2008. Uh-huh, aí, só que assim, na loucura, né? Deu aquele boom da TV fechada no Brasil, isso, chegando... Sim. Quem transmite no Brasil os jogos? ESPN, né? Cara, ESPN, Esporte Interativo, deu uma popularizada bastante, porque era aberta, né? Era aberto. Uh-huh. Aí deu um boom também. E agora regou, né? Esporte Interativo. Fechou, né? Fechou. Foi, né? Eu acho que o... o dinheiro chamou, né? Uhum. E como é que vocês fazem assim, a questão do, vamos chamar assim, sei lá, do preconceito talvez, a galera que é o futebol, é futebol de campo, futebol normal, né? Como é que é essa sensação, tipo, de às vezes vocês serem talvez excluídos, né? Por, a gente só joga futebol soccer, no caso, é soccer que chama, isso, né? O normal, né? Aí então, qual que é a sensação de vocês, tipo, nossa, nós somos, tipo, sofremos bullying por não jogar futebol e jogar futebol americano. Vocês passam por essa situação? Sentir meio excluído? Polêmico isso, né? Na verdade, a gente passa, porque, nossa, joga futebol americano, mas é esporte de doido, é esporte de maluco, vai ficar doente da cabeça. Então acaba bastante isso, sabe? Uhum. Uhum. Mas é um ponto que é minha opinião, né? Acho que isso não sei se eu posso, não reflete tão o time. O Brasil ser um esporte, ser um país num esporte só, sabe? Você vê em outros países, Estados Unidos tem lá o futebol americano, basquete, beisebol... Golfe. Então os caras investem bastante em todas as modalidades de esporte. Sim, no Brasil, verdade. Não. Se você não joga futebol, você tá de lado. Mas eu sempre pratiquei todos os tipos de esporte. Joguei tanto futebol, mas jogava bastante vôlei, jogava bastante handball, jogava... Taco, você jogava também, não? Também, velho. Porque tudo começou, né? Essa questão esportiva, ela ocorre não só... E não só com... São todas as modalidades. Principalmente assim, você vê... Nós temos hoje uma associação de basquete e nós não temos um local para treinar. Para treinar as crianças, né? Então assim, ó, a prefeitura está se mobilizando e estamos esperando esse local. Mas nós não temos um local. Então, e para futebol tem vários locais. Locais. E tem um outro detalhe interessante assim, ó. É que tanto o futsal aqui em Beltrão quanto o futebol aparecem na mídia. Tá? Aí dá-se uma importância muito maior, na minha opinião, do que deveria dar. Sim. Não, tá? E além disso, porque... o futebol acaba se tornando um esporte mais barato do que os demais. Você tem uma bola ali, dois chinelos, você faz a trave, né? É o começo dele. Mas exato. Quando começa a querer a posicionar as crianças para outro tipo de esporte, vai lá no comecinho que a gente falou das aulas de educação física, que não é ensinado outros esportes, que, né? Vai também da questão, hoje, o que o Beltronense vê? O Beltronense só vê o futsal, né? Não vê outra coisa. Então não, e lá de vez em quando o futebol de campo. E não se há interesse em outros esportes, porque não se financia outros esportes. Não e não se... é nem Beltrão, é uma questão nacional. Questão, né? Mas eu digo assim, a partir do momento que vem o esporte profissional, ele acaba derrubando, acaba batendo no esporte amador. Então, desculpa falar mais um pouquinho, mas é uma coisa bem interessante. O Jorjão melhorou, Jorjão. É uma coisa bem interessante. Começou mal, agora. Vocês sabem a representatividade. Beltrão é o maior município do Sudoeste. Houve os Jogos da Juventude, Beltrão não foi campeão em nada. Em nada. Tá, nem no futsal. Nossa, isso é bem triste. Isso é representatividade. É culpa dos... Não é. É culpa porque você não tem um apelo da... A população não quer participar, não tem, às vezes, estrutura necessária. Então, esqueceu-se o esporte amador. A gente só pensa no profissional porque apareceu no Sport TV. E daí? Qual é a lógica? Apareceu o Francisco Beltrão lá, não apareceu. Nem o empresário vai vir montar um negócio aqui por causa daquilo. Então, são coisas assim, mas é só um desabafo aí. Só parabenizar os times aqui, tipo, futebol americano, que eles não precisam pagar 600 mil pra entrar no campeonato, né? Parabéns pra vocês que entram, que chegam numa final por mérito, não para pagar num campeonato, E aí esse tipo de coisa que tem que fazer, a molecada tem que correr atrás de um monte de situação. Nossa! Pra poder fomentar um esporte. Desde uniforme, tudo, enfim. Tudo, né? Na verdade, que o Jorginho tá falando é verdade, eu joguei basquete contigo no Marrecas ali. E acompanhava as reuniões que vocês faziam depois do jogo ali em questão para fazer a participação dos jovens e tentar encaixar ele no basquete e tudo, desde o início fazendo associação ali, eu acompanho vocês. Isso que tu fala é verdade, tá? Nós do futebol americano, a gente... Não é que a gente sofra um preconceito, porque a gente ainda não tá nem classificado no meio. Vem o futebol, aí vem o futsal, aí vôlei. Vem o atletismo, vem o vôlei, vem o handball, vem o basquete. Aí vem o tio que faz corrida, faz marcha atlética. E depois entra nós. Mas graças a Deus, esse ano a gente está tendo um grande apoio da Prefeitura e da Secretaria de Esportes. Isso a gente não pode dizer que a gente não está tendo, mas a gente está tendo sim. Mas é totalmente diferente um time de futebol ir pedir apoio e um time de futebol americano ir pedir apoio. Ah, com certeza. O feedback é outro, o processo então, é outro. É bem mais difícil, mas graças a Deus a gente, com o empenho da equipe e de todo o pessoal mesmo que participa e tá junto com nós, tanto aqueles que jogam e aqueles que estão fora do campo e correm atrás pela gente, muito obrigado. E a gente foi terceiro no Paranaense no ano retrasado, esse ano nós ficamos em quinto, né? Na verdade, não tivemos a campanha que a gente pensou em ter, mas é porque a gente está tendo uma rotatividade muito grande no time, está se mudando muita gente, tem muita gente novata. Eu, na verdade, tenho um ano de prática no esporte, né? Então, ainda sou considerado novato iniciante. Um bosta! Ainda não consegui nem chegar no Waterboy ali, o garoto da água. Não conseguiu nem fazer o touchdown ainda. O gandula do ponto. Então, mas é isso, a gente tá firme e forte, a gente vai crescer, a gente não vai deixar se abalar por isso, a gente vai continuar treinando. E assim, aquele pessoal que tem curiosidade e quiser participar, compareça, vá olhar um treino. Tem idade mínima pra praticar o esporte ou não? Na verdade, tem que já tá conseguindo andar, pelo menos. O porte físico, como é que é a seleção assim, aí? Na verdade, o futebol americano, ele é para todos os esportes físicos, né? Ele, dependendo do seu peso, sua estatura, você se qualifica para uma posição. Uhum. É questão a parte física das pessoas, sim, é. Não se aconselha a menores, assim, a treinar e ter contato muito cedo por causa do impacto. Às vezes acaba se machucando, tendo uma lesão e isso vai se agravando com a idade, né? Então a gente não aconselha, né? Mas pode fazer a parte física do treino, né? Porque o nosso treino, ele não é só pancadaria, não é só porrada. É a tática também. A gente até pra aprender como funciona o esporte, né? Complexo, né? Sim. Pelo que a gente vê, é bem complexo, né? O jogo, na verdade, ele é um jogo estratégico, né? Resumindo o nosso jogo, tá? O campo, ele tem marcações, né? As marcações são dadas de 10 em 10 jardas, né? Então, um campo normal, ele tem 100 jardas, divididos de 50 em 50, tá? Se imagina que um jogo fosse um jogo de tabuleiro, tá? Mais ou menos explicando. O que acontece? Você está na jarda 10. Você tem 4 jogadas para chegar na jarda 20. Mais ou menos seria isso. Você tem que avançar 10 jardas do campo do oponente. Tá? Quando você avança 10 jardas, você ganha mais 4 jogadas. E assim você vai avançando. Sucessivamente. Claro, o bom é quando você tá numa jarda e consegue fazer o touchdown de primeira, que aí é aquela jogada top do jogo. Evita assim. A fadiga. Evita a fadiga, né? Por assim dizer, que quanto mais tempo seu time ficar defendendo ou atacando, isso gera um desgaste e isso gera um cansaço, né? Então... Mas é um jogo muito legal, bem bacana. Eu vou deixar o Léo falar um pouquinho. Vamos fazer o convite, né? Isso. Fiquei pensando assim que esse jogo é muito antigo aqui em Beltrão. Que eu já ouvia meu avô falar, o filho da velha jarda. Verdade. E esse é o filho de alguém que jogasse? Ela que gerou o termo. Ela que gerou o jarda. Inclusive, tinha uma senhora lá que eu conheci, que morava ali no Padre Eurico, que era a dona Jarda. Então, se ela abraço, dona Jarda. O filho mais novo dela é o Touchdown. O tempo é curto aqui, vamos fazer o convite, né, Leonardo? Então, domingo, dia 26, a partir das 14h30, ali do lado do Arrudão, no campo do Arrudão, tem esse jogo entre o Francisco Beltrão Red Fits e o São Miguel Indians. Ingressos antecipados, como é que o pessoal faz para adquirir? Pode ligar pra mim no 999039533, pode mandar uma mensagem também. O WhatsApp. precisando também, só chamar na página do time, Francisco Beltrão Red Fit. Tá? A gente vai tentar responder o mais rápido. Entendi no Tinder. A gente vai tentar responder o mais rápido possível aí. Lembrando que na hora o ingresso vai custar R$10, né? Isso. Pontos de venda Paradiso Modas, na Avenida União da Vitória, em frente ao Mano 1. Isso? Tem ali, né? O pessoal que já seria antecipado, né? E tem também os apoiadores aí, né? Entre eles a Prefeitura de Francisco Beltrão, né? Que tá apoiando também vocês, né? Tá apoiando bastante. Agradecer também o pessoal da Prefeitura. Eles deixaram o campo do Industrial aos sábados pra gente. Colocaram os agás, as traves lá fixas. Então a gente já tem toda a estrutura pra treinar. Desde time de desde as jogadas normais até times de chute, então fica bem, bem mais fácil, a gente não precisa correr atrás de um dia pra treinar, ah, precisa colocar as traves, não, as traves já estão ali todo dia. Isso. Bacana, ajuda bastante, né? Nossa, demais. Opa. Legal. Ô, Michael, mais alguma colocação aí pros ouvintes? É, eu tava olhando o WhatsApp aqui, o pessoal pediu pra mandar um salve pra ele do time. Claro. Queria agradecer vocês também, pessoal, muito obrigado. Tranquilo. E olhando o perfil e estatura de vocês, assim, você seria uma ótima contribuição pro time. Então, principalmente o Jorge. Então, precisando de uma linha uma barreira dessa, de uma linha aí. Ataque, assim, bem, eu teria que fazer um bodega perto lá pra depois tomar. Mas queria mandar, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela oportunidade de disponibilizar esse tempo pra nós aí, né? Muito obrigado mesmo. E se puderem, compareçam. Vamos lá. Compareçam mesmo que vai ser bem interessante. Bacana. Francisco Beltrão, Red Fit. E se eu quiser ganhar ingresso, Jorgão Beto, como é que eu faço? A gente vai sorteada no próximo bloco. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Manda no WhatsApp 988-222300 o que você voltaria a fazer quando você, da sua infância, que você fazia, o que você gostaria de voltar a fazer. Sem ser condenado por isso. Sem ser condenado. Você ia pular amarelinha. Comer terra. Nossa, fazer bolinho. Brigadeiro. É brigadeiro de terra, manda aí, vai estar concorrendo. A gente já volta. Programa Ioiô aqui na Super Jovem está de volta. Alegria, diversão no seu final de semana. Todas as sextas, às 2 até às 4 horas da tarde. Muito. Galera, amanhã às 8 da noite tem um Na Pista, inclusive, edição inédita, né? Tá de volta. E lembrando que amanhã tem o meu brother DJ do Vega, vai estar aqui presente no programa Na Pista. Super atração amanhã. A gente vai trazer. Super convidado. Assim que possível na agenda dos DJs também, sim, se encaixar. Sim. A gente vai trazer uma galera aí pra fazer parte do Na Pista, mostrar um pouquinho o trabalho e tal, né? Chamar a galera. Legal. E nesse sábado vem aí o meu brother DJ do Vega, o Na Pista é funk reggaeton, mas o cara é especialista em eletrônico. Que legal, então a gente vai tocar um... Ele fez um set especial pro programa e a gente vai tocar amanhã, não perca a partir das 8 da noite. Sensacional. Vou mandar uma amiga minha vir aqui, ela é DJ também, cara. DJ? Toca pra caralho, mano. Não, manda ela aí. Boa tarde, Beto, Jorge e os demais integrantes da Super Jovem. Gostava da escolinha do Léo Denardim, jogos escolares com o professor Almir Hugo Lopes. Descer de skate da frente do Colégio Glória até o posto de Non. Um forte abraço, Sarará Júnior. Grande Sarará. Ele tá falando aqui da nossa enquete, né? Que a gente colocou aí pra galera. O que você gostaria de voltar a fazer hoje? Que você fazia na sua infância, né? O pessoal tá pedindo aqui, cadê o Fábio, do Viking, que faz eu ir em todos os jogos desse time maravilhoso. A Tere cobrando aqui. O Fábio deve ser um dos jogadores aí do Red Fits. Com certeza. Ó, outro ouvinte aqui mandou, e vamos ler essa aqui, ó. Boa tarde, eu gostaria de ouvir a música da Cecília Crew, My Life Is Going On. Eu estou trabalhando e ouvindo a Super Jovem. Meu nome é Andréia, eu sou fã da rádio desde o tempo do Fala Galera. Eita! Que eu ouvia com o namorado. Adoro essa rádio. Valeu, Andréia. Obrigado. Ela ouvia o Fala Galera. Aliás, a gente andou numa conversa esses tempos aí pra talvez fazer uma reedição do Remember, Fala Galera, né? É? Remember do Fala Galera. Não minto, não é do Fala Galera. Eu ia te perguntar. É do... Que a gente fazia ali, o cara fazia uma locução. Hora interativa. Entrei na rádio graças a esse programa. Eu fiz a hora interativa aqui. Por que você. Não volta mais. Não vai voltar mais. Pronto. Sai pra lá, Jorjão. não inventa moda, Beto. Você inventa que dá? Moda. Viu só o que acontece? E o Júlio Perin também entrou pela hora Júlio interativa. Perin né? também só entrou pela hora interativa. Isso. Muita gente. Muita gente legal. Ó, ficar em casa vendo. Viu muita gente legal e vocês dois. E nós. Ficar em casa vendo o sessão da tarde. Olha só, né? Quem não gostaria? Lagoa Azul. Ah, eu não. A Lagoa Azul já passou 519 vezes. É um recorde. No Sessão da Tarde. Aliás, vamos pesquisar. Será que é o filme mais reprisado na Sessão da Tarde? Eu acho que é, cara. Lagoa, olha, pesquisa aí, Kleber. Você que tá com... Agora, a galera que fica assistindo Sessão da Tarde, é bem melhor assistir a Record. É só tiroteio e coisa boa à tarde na Record. Ah, é? Eles não assistem a Record? Não. O que que passa? Passa o Balanço Geral. Acho que é Balanço Geral. Não, Cidade Alerta. Ah, em nome do Senhor Jesus. É, Cidade Alerta, e só passa a desgraça a tarde toda. Que joia, aí, Jorge, eu tô falando que é do tempo do Loves in the Night, hein? É velho, hein? Uh-huh. Isso, é mais velho ainda. Ó, eu... daí, seus loucos, eu queria voltar na minha infância de colégio, porque gostava de brincar de verdade e desafio com as meninas no final da aula. É o Pablo. Um beijinho, né? O Pablo que falou que ele é do tempo do Loves in the Night. Ele mandava carta aqui na rádio. Mandava cartinha pro Loves in the Night. E foi jantar com o Jorgeão também. Foi na promoção da Janta com o Locutor. Janta com o Jorgeão do Loves in the Night. Jorgeão do Loves. Jorgeão do Loves. Galera, vamos faturar um pouquinho. Internet fibra ótica com atendimento e qualidade e agilidade tem um nome, é Beltrão Net Telecom, planos de 5 a 150 megas. Visite nossa loja na rua Florianópolis 433, sala 4, ao ladinho da Omni Financeira. Ou ligue nos fones 3520-1500 ou 0800-6495-0000. Vou repetir, não, é menos um zero, falei zero demais ali. 0800-6495-000. Internet fibra ótica com atendimento e qualidade e aquela agilidade especial para você instalar a sua internet é com a Beltrão Net Telecom. Essa é daqui. Pronto. Toca pra nós aí, Beto. Achei o filme mais reprisado na Rede Globo, na verdade, não é a Lagoa Azul, cara. É o filme Ghost Lá do Paraíso. O filme foi lançado em 90, e em 93 começou a passar na Sessão da Tarde e não para até hoje. Não para mais. O mais reprisado é o Ghost. Tem um ranking aí ou é só esse? É, só esse aqui, com a Whoopi Goldberg lá. Então, esse é o. E a trilha sonora eternizada, When Child Melody, do Righteous Brothers. Nossa. Essa é maravilhosa. Os artistas. Quem era mesmo? Era o Patrick Swayze. Patrick Swayze e a Susana Vieira. E a Demi Moore. Susana Vieira era. Susana Vieira era criança. Susana Vieira. Susana Vieira era criança? Nossa Senhora! abro o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei meu coração, mas você machucou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando, mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Alça a linha, sucesso. Abro o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Antes do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Um parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Aldair Playboy e Kleber Kauá. É amor demais, mas é amor falso. Se não aguentar, que corra. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop loving you. Todo mundo. It's useless to say. Ray Charles. Fazer uma cesta básica aí. Ray Charles, amigo do Stevie Wonder. É claro, é verdade, é verdade. Galera é visionária. Enxergava longe. Podia fazer um cesta básica, galera, né? Galera de visão, né? Galera de visão. Cesta básica Ray Charles. Essa música que nós estávamos comentando em off também foi cantada pelo Elvis, né? Elvis. É, eu creio que a versão original é do Elvis. I can't stop loving you. Eu não quero ser. Aqui, ó, Elvis Presley. Vamos ouvir. Vamos ver. Eu quero ser prefeito. Bem melhor, né? É Elvis, né? Bem melhor. Ele fazia assim pra cantar. Até porque acho que o Elvis pirava bem. Até porque o Elvis pirava bem mais que o Ray Charles. Nossa, pirava. O Ray Charles com aquele cabelinho de ovo lá. Você tá fazendo a mixagem dos dois ao mesmo tempo? Sim. Ah, legal. DJ Beto fazendo merda. Ele é o próximo convidado na pista. Sábado que vem, você lê no outro DJ Beto. Remixando a Equestria Love New em 5 versões diferentes. Um super convidado, meu. Super convidado. Essa fera aí, bicho. Essa fera. E deve ter uma versão nacional que é podre. Nossa. Então, deve ter do Aviões do Forró, deve ter a versão. Sempre é Versão você... a rocha. Tenho certeza que tem, cara. Se eu jogar no YouTube agora, eu acho. Sim. Ah, esse pastor jogava no YouTube. Não, eu vou te dizer. Mas não vou fazer. E é daqueles cantores bregas. Eu lembro que tem uma. Sim. Tem uma versão. Ah, eu sempre amei. Tem você. Do Reginaldo Rossi. Vocês estão me obrigando, né? É. Enquanto isso, eu vou fazer merchan aqui, tá bom? Nossa, vamos lá, enquanto ele procura aí, aproveite as super ofertas, meus amigos, ofertas exclusivas aí da Eletro Beltrão. Tem lâmpada LED só R$8, tem painel de LED por R$45. Tem uma super promoção seguinte, nesta semana, produtos, nessa e na semana que vem, produtos Schneider com 10% de desconto. E para aproveitar, aproveita a última semana, além de você comprar os produtos Schneider com 10% de desconto, é a última semana que você pode concorrer à TV 49 polegadas, que vai ser sorteada aí dia 31 de agosto, próxima sexta, aqui no programa Ioiô, para todo mundo que compra produtos Schneider lá na Eletro Beltrão. Então vai lá, aproveita, além de tudo isso, além de concorrer essa 49 Smart TV, ainda você tem aí 10% de desconto. Eu sempre falo, você quer comprar produtos aí de lâmpadas, lustres, enfim, toda a parte elétrica, você vai na Eletro Beltrão, você não vai se arrepender, porque tem preço, tem qualidade e tem excelente atendimento. Eletro Beltrão fica aí na rua Florianópolis, bem pertinho do posto Balança, né? Ali no centro, ali perto do Sobar. No centro, ali no comecinho da Juliana. Você atravessou ali, você já vai ver. Que loja bonita, hein, cara? Linda. Próxima ponte ali do quartel também. Próxima ponte do quartel. Eles colocaram uns lustres lá, maravilhosos. Nossa, muito lindo, cara. Lindo demais. Se eu tivesse grana, eu ia comprar um daquele da minha casa. Essa fera, meu. Eu tava zoando ali, falando, essa fera, meu. Tava lembrando que o Júnior, né, cara? O Júnior é igual o Faustão, mano. Nosso companheiro aqui, né? Você já viu as entrevistas dele, já? E aí, bicho, quanto que tá o valor aí dessa oferta hoje? Ah, a oferta tá... Oh, meu Deus, que bacana a oferta aí, os nossos... Ele é o Faustão da Super Jovem, né? É o Faustão da Super, aliás, né, ele mano? Foi onde? No banheiro? Que foi dar um cagão. Deve ter dado um cagote ali. Eu não achei o I Can't Stop Loving You, mas achei essa aqui que tá bem legal. Vocês vão reconhecer. Nossa, mano. Senhor. Quero ver o refrão. Vamos de uma fruta proibida, nos encanta e lo sabemos. Porra, clandestino. Que legal, cara. Cara, eu queria dar um prêmio pra quem tem tempo de fazer isso, né? Sim. Cara, os caras ganham dinheiro, Jorge. Ganham? Claro. Porra. Visualização no YouTube? Vesgo. Ó. Foi legal pra caramba. Legal, né? Com a banda do Wesley Safadão ainda. Sim. E o rei da cacimbinha. O Maluma com aquela chapéu do cangaço lá. Ficou bom. Pessoal, polêmica. Oxi. Polêmica. Vocês conhecem o Johnny Rocker? Não, Johnny Rocker, só o Johnny Depp. É um cantor lá, um malucão, que chamou Jesus de travesti. Nossa. E ele será a atração do Criança Esperança da Globo. Nossa, que legal. Mas mano. Já foi o Criança Esperança. Não, ele já então, foi, já. Então. Então ele já polêmica foi que já foi. Fake news! Ô, Jorjão, tem que checar as notícias. Vamos trazer o Jorjão no nosso programa à tarde, né, cara? Sim. Polêmica! É, Jorjão. Polêmica. Vamos ao merchan. Agora todo o sabor e a qualidade que você já conhece da Iraci Cafeteria e Confeitaria também no Shopping Aquários, aqui no centro de Francisco Beltrão, com Iraci Express. É isso mesmo, toda a qualidade e a diversidade de cafés, aliados à comodidade do serviço de entrega e rapidez no atendimento. De segunda a sexta, atendimento das 8 da manhã até as 19 horas, isso de segunda a sexta-feira, e aos sábados atende das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Iraci Express, mais café onde estiver, no Shopping Aquários, Piso Verde, aqui em Francisco Beltrão. Beto, eu quero mandar um abraço aí, sabe, pra quem que tá de aniversário hoje? Quem, Jorge? Nosso brother Regis aí da banda Chumbo Dirigível. Opa! Regis! Grande brother aí, banda Chumbo Dirigível. Tá com os anos abertos hoje, hein, Regis? Feliz aniversário! Parabéns pra você! Os irmãos aqui, eu não sei se é. Não, o Chumbo não é. O Reginaldo? O Regis. Eu não sei se o Chumbo não é a banda de rock que mais. Que está em atividade ainda mais tempo aqui em Beltrão. Trão, né? Não sei se é eles ou é o Paraná Blues. Ele tá entre as duas bandas. Eu acho que o Chumbo é antes do Paraná Blues. Eu creio que seja. Se algum dos integrantes aí, ou enfim, quem saiba da história, então manda pra gente aí, né? Fala, mas parabéns aí pro Regis, aniversariante. Grande Regis. Também conhecido como Phil Collins. Phil Collins, verdade. Quero fazer um convite especial também pra sabadão lá no Havanas. Opa! Tá, vai ter o Gazu do Das Aranha. Ele era vocalista. Vocalista do Das Aranha, né? Vai estar trazendo o sucesso do Das Aranha, cantando pop rock. Sou vagabundo, eu confesso. Da turma de 71. Grande clássico do Das Aranha. Então, está tendo uma parceria aí aliás, uma brincadeira, enfim, na fanpage do Havanas, que tu vai lá e tu compartilha e tu concorre a um litro de Jack pra curtir com seus amigos lá no show. Sem ruim, já né? pensou curtir uma regueira com litro de Jack? Nossa! Fiquei bem louco, Bruno, né? E o Brunão sempre fazendo as promoções legais lá, bem né? Bem louco. Brunão, um grande abraço aí, galera. Então, todo mundo nesse sábado, Gazú, a eterna voz do Das Aranha, diretamente lá do sul do país, lá de Floripa, aqui pra Francisco Beltrão, lá no Havanas Snooker Bar. Boa, aqui no WhatsApp da Super, no 988222300. Olha, a gente fez a pergunta, a seguinte enquete: o que você gostaria de voltar a fazer um flashback aí do que você fazia quando você era criança, viveu a sua infância. Hoje é o dia da infância. Lógico, se pudesse fazer sem ninguém te julgar também, né? Sem julgamentos. Ó, saudade do tempo que jogávamos taco, bets, né? Barra bets, com latas de azeite até a hora que a mãe saísse correndo na rua com uma vara na mão, porque já estava tarde e tinha que ir tomar banho. A Daniele Rames mandou essa. Aquelas latas amarelas da Concórdia. É porque azeite era com lata, né? Era aquela lata amarela. A própria lata de refrigerante ou cerveja era lata, era duras latas. Hoje isso, tu amassa com o dedinho. Hoje é só uma fibrazinha, sei lá, é muito fino, é, né? Mas é uma coisa, um treco, né? É, mas as latas de antigamente eram, e vinha, eu não sei se vocês lembram aquelas margarinas que compravam aquelas latas grandes. Sim, isso. Caramba, cara, aquilo era gigante. E vinha também, tava... Isso aí eu já não lembro. Banha, né? Banho em lata, verdade. Não vinha nos pacotinhos bonitinhos. Não, lata, assim, cara. Banho em lata. Antigamente tinha umas marcas de refrigerante que o fundo era preto da garrafa, não sei se vocês lembram. Acho que era Pepsi, eu acho que tinha um tanto. Tipo, uns dois dedos pretinhos, assim, o fundo. Aquelas são PET. Mas, bem antigamente não existia PET, era só refrigerante de litro. E o Guaraná, e o melhor Guaraná, sabe qual que era, Kleber? Guaraná da Brahma. Da Brahma. O litro ou a garrafa. Brahmaná. Era um Brahmaná. O litro, a garrafa era marrom e era tudo. Isso. Assim, tipo, eu não sei. Bagulhadinho. Assim. Coisadinho, assim. Era muito bom. Tinha o 7-Up também. 7-Up. Tinha a Crush, né? Você verá até agora, cara. O Crush, viu? Agora, 200 anos atrás. Viu? Nós, nas antigas, Crush pra nós era laranjinha, não era namoro. Era refrigerante, né? Refrigerante Crush. Mas também era de chupar, né? Também. Tinha a Simba, lembra? Simba com paçoca. Eu tomei alta Simba. A Simba é o seguinte: veio pro proletariado, né? A burguesia tomava coca, que era muito caro. Aí veio pro proletariado a Simba, né? Nossa. Eu lembro de um caos uma vez, a gente jogando bola ali, próximo da Pinguela. Da Cango, que hoje é uma ponte ali que dá nas costas do Bar do Baleta ali, pra quem conhece a Cango ali, né? Sim. A gente jogando bola. Quem não conhece ali, Júlio? Todo mundo conhece, acho. Beltrão inteiro. Aquela gritaria, o pessoal jogando bola, daqui a pouco saiu a vizinha lá na janela lá. Vocês parecem todos uns loucos correndo atrás da bola. Eu falei, você, parece uma vaca, Bernardo? Meu Deus. Apanhou da bem educado, assim. E a mulher era mãe do que tava jogando bola. Nossa. Mas, contando outra história agora, eu e o Juninho aqui, esse pequenininho, mais de 20 anos atrás, cara, a gente tomou mais de 6 tubaína, daquelas de framboesa. Nossa, assim, aquela que tubaína era. Aquelas tubaína de framboesa. E duas caixinhas de mandolate ainda, pra você ter uma ideia. Nossa. Faltou vaso aquele dia. Outra coisa que a gente fazia muito era, o pessoal era esquisito, tinha o pé de fruta e não deixavam pegar, né? Não vou falar roubar que é feio, nós furtava. Gateava fruta. Então eu lembro que a gente ia jogar bola num campinho e um senhor tinha um pé de caqui. Só que o caqui era ter o caqui. Café. Acabou o caqui, tu vai embora. Tem um caqui café e o outro, né? Caqui cu. O liguento. E o liguento. Então, só que esse, ele tinha um pé que era a mescla dos dois. Então, tu tinha. Nossa, era uma bosta. Era uma porcaria. Metade era café, metade era liguento. E a gente ficava café jogando bola. Meu Deus, Jorjão. E chutava bola lá no pátio dele pra poder roubar caqui, né, cara? Ô, vamos ali pegar a bola. Daí me dava. Daí tinha que ser jogo rápido. Tu pulava, pegava a bola, olhava, você. Catava um caqui. Só que daí tu pegava nunca pegava o boi, era sempre o liguento, né? Nós fazia diferente, nós chegava, sempre nós era os radicais, né? A gente chegava, saía a vizinha lá, tinha pé de amorinha, né? Pé de amorinha, a morinha preta. Nossa, maior que a minha mão na época. Aí batia, É, o que vocês querem? A senhora, por acaso, teria um tempo pra ouvir a palavra de Jesus? Ah, sai daqui! E pra dar morinha. Ela aceitava. Outra coisa, eu nunca vi. Eu gostaria de ter visto da minha infância, hoje eu gostaria de ver. Cobra, ou couro de lobisomem. O cometa Halley e um pé de Eriticum que tivesse muito Eriticum. Todo pé de Eriticum só tinha um Eriticum e era lá em cima. Eu não é? Verdade. Ah, lá tem Eriticum, lá com o Eriticum tinha um. João, explica hoje que o pessoal conhece por Fruta do Conde, né? Nossa! É cada baitolagem. Só que assim, a Fruta do Conde não é uma bem grandona assim, cara. É, o Eriticum é pequeno. É, o Eriticum é pequenininho. É da família do Eriticum. Era bom. Quando eu morava no Mato Grosso, tinha um pé de Fruta do Conde em casa que carregava pra caramba, cara. Tinha um pé de macaco lá também, um monte de macaco lá também. Nós íamos no Jaime Canê Júnior comer guavirova. Comer guavirova. E tinha, um que tal tem, de uma mexinha, uma frutinha, mexinha, uma frutinha que nós comentamos um dia em off, é o orvalha. Aquela frutinha que vocês comiam lá? Eu acho que é orvalha. Uvalha. Ela sempre tinha bicho. Sempre. Aí você comia uma barrigada, umas 20, daqui a pouco abria uma. Nossa, tem bicho, não vamos mais comer. E aquela uva Japão. Nossa, aquela uva. Aquela ficava ligueta, né? E quando caía no chão? Nossa, virava. A gente comia tanta porcaria e a gente tá tão forte. E tamo vivo, né? Tamo aí. Ó, a gente tá falando dos refrigerantes aqui, o pessoal mandou. O Guaraná tá aí. Tinha, lembra? Tinha o Vivo também. Esse Tinha era o Dolly da época. O cara tava atravessando o deserto. Atravessando o deserto, ele comeu uma batata frita, provoque a sua sede. Depois mate com Tim. Ele fazia croc. Daí ele tomava. Nossa. Ah, me deu sede agora, João. Que tinha antigamente. Que interpretação, que era legal. Cara. Vocês ouviram a interpretação, meu João? Propaganda de cigarro sempre era no meio de Marlboro, né? De Marlboro, de Motone, não sei o quê. Umas mulheres gostosas e tal. O Hollywood era o sucesso. O slogan do Hollywood. Oi, as músicas. Hollywood, o sucesso. E as músicas dos comerciais do Hollywood. Uma vez eu cheguei a fazer cesta básica. Com as músicas do cigarro. Roberto, esses dias eu tenho um quadro no pub lá, no programa das seis, que o pessoal pede flashback. E pediram Cry in the Rain do A-ha. E eu lembrei que Cry in the Rain ela era a música do jeans. Era o Pool, né? Pool, sim. Tinha Startup, Pool. E todo mundo queria. Vamos lá. Tô me sentindo muito inútil aqui, não era? Pra esse jeans, o Pool, né? O Pool Startup. Não tinha assim. O pessoal tinha tão pouca marca que as pessoas conheciam o nome do jeans. Isso. Hoje eu não sei que nome tem jeans. Jeans? Tem 4 mil tipos de jeans. Uhum. Não, existia duas outras. Calças Lee era pra burguesia. Nossa, né? A calças Lee leve também era pra burguesia. É tipo hoje, Bombril, né? E essa música, Cry in the Rain, era da propaganda. Propaganda do jeans. Tu conseguiu lembrar disso, Jojão? Consegui lembrar disso. Parabéns. Uma música que marcou muito, infelizmente, eu acho que se perdeu. Procurei em fora. E tal, não tem o clipe desse comercial, a música do Kraftwerk. House of Mirrors. Você lembra do comercial do Star Sax? Sim, agora Star Sax. Agora melhorou. Agora eu lembro. Star Sax. Vou Kraftwerk. O começo da música você já vai lembrar. Sim, do comercial. Quer ver? Aqui, ó. É The Hall of Mirrors. Olha aqui. Ouve só. Sim. Star Sax. Era botas, né? Era uma bota. E o cara andando no trilho do trem. Era uma bota. E daí, assim, o interessante é que eles... Só que eles só usavam essa música. Eles não mudavam toda hora. Tu ouvia a música e tu pensava na bota. Até hoje. Deixa eu ver a música. Memória musical. The Hall of Mirrors. Parece aquelas músicas de trilha de vídeo de OVNI, né? Parece um OVNI chegando. Daqui uma hora começa. Daqui uma hora vai ter o refrão. Tipo a hora que acabar o ioiô começa. Agora. Na reprise ele começa. Mais um pouco. Nossa, muito Stranger Things isso. Quem lembra aí desse comercial? Eu lembro, com certeza. Eu lembro. Época, né? Eu lembro com certeza desse comercial aí. Tá zoando. Cry in the Rain também. Vocês lembram? Eu lembro. Eu vejo assim, o Léo e o Kleber assistindo Stranger Things e ficam assim... Hã? Que referência é essa? Cara, eu odeio quando começa esse flashback aqui no ioiô, porque eu não consigo interagir, entendeu? Não posso... Faz igual o Júnior. Não tenho nada a declarar. Sai embora. Do nada. Vamos lá. Vamos tocar uma. Bora. Cidade pra viver, lutar, cair, crescer. Sem arriar ou se render, tem que defender. Ai, ai, ai, ai. Observar e absorver. dança, já larguei na pole. A cintura que destrava nesse desenrole. O corpo desenrolado não é rocambole. Seu plano já foi bolado, quero que rebole. A cintura mole, mole, mole, mole, mole. Se ela me chama pra dança, claro que eu topo. Tamo dando gole, gole, gole, gole, gole. Uma mão tá na cintura e a outra no copo. Ginga. Sem vulgariza, pra sua camisa, sem economiza. Pode avisa, firme a gente pisa. Pesadão, down, down, no estilo Visa. Nem mesmo o céu é o limite. Foco no trabalho muito mais que palpite. Tudo que te prende é melhor que evite. A música liberta e eu te faço o convite. Entra na roda e ginga. Você, Roberval. Tamo de volta com o programa Ioiô aqui da Super Jovem, 10 anos, líder em audiência. Por incrível que pareça. Programa da família Beltronense, obrigado aí pelo carinho de todos. Aí o pessoal que ouve o Ioiô, como a nossa ouvinte aqui, falou que ela é do tempo do... Noves. Fala Galera. Do Fala Galera. Eu ligava no Fala Galera. O Fala Galera é antes, bem antes do Ioiô, pra você ter ideia. É, Fala Galera. Não, cara, era mais... Não, só se for da primeira vez, porque quando eu comecei a trabalhar na rádio... Teve duas edições do Fala Galera. Eu apresentei o Fala Galera. É, tipo o Domingo Rock, né? Que foi assim, né? Isso, foi a segunda temporada. Na verdade, o Domingo Rock, ele nem começou como Domingo, ele começou como a Casa do Rock. Ele era na quinta... Como eu dou tempo? Ele era na quinta... Vou contar a história. Esse programa era na quinta-feira à noite, viu, Júnior? A Casa do Rock era na quinta-feira à noite, depois foi pro domingo, aí foi mudado pra Domingo Rock. Foi mudado pra nunca. Isso. Foi nunca. O Tito estava relembrando com a gente aqui as boates, né, Tito? Tudo bem, Tito? As velharias de Beltrão, de antigamente. Do nosso tempo, né? O pessoal era tão bom. Beto, Jorjão, agora esse restante daqui, ó. Ainda esse assunto, também, mano. Tô com 33, mano. Era saudável 32. Porque a gente saía pra dançar. Pra curtir. Pra então, assim, era uma época muito boa. Eu quero ver aí, ó, o Beto e o Tito, talvez, esses aí são muito novos, mas tinha o Sarau no Industrial. Tinha o Sarau no Industrial. Rapaz. Matiné no Mário de Andrade. No bairro Pinheirinho, como que era lá o... O Belisco. Não, lá do Roberval, lá. Ah, o Bailão da Amizade. O Bailão da Amizade. Apareceu uma vez o Diabo Loiro lá, né? E foi o maior dos comentários, né? Eu queria saber o que aquele povo tava fumando lá, que eles viram esse Diabo Loiro aí. Não, mas diz que apareceu mesmo, né? Tava fumando e bebendo, né? Agora vocês imaginam, hoje é proibido fumar em ambiente fechado. Todos esses locais que a gente tá falando aqui, todos a galera fumava muito. Cheira tabaco até hoje. Na verdade, assim, era espécie no incêndio, né? Você olhava assim, era... Tinha aquela música, Fumacê, né? Fumacê, né? O efeito especial era da fumaça. Claro. Mas, e olha que coisa interessante. Juntamente com os perfumes, assim, ó. Olha que coisa interessante. Naquela época não tinha tanto surto de dengue, né, cara? Viu? Já que vocês estão falando... Não de boca. Bem bolado, viu? Bem bolado. Realmente era bem bolado, né? Não de locais, mas de festas, nas antigas... o carnaval bombava era no Marrecas, né? Nossa, cara. Era de amanhã cedo. 7 horas da manhã tava. Nossa, cara, eu adorava, velho. Nossa. Parecia o sol, tava o Léo lá. Cara, eles estão falando isso desde as 2 da tarde. Cara, não aguento. Que bom, que bom. Falar disso. Túnel do tempo? Cara, tudo, mas eu tava felizão lá curtindo o carnaval do Marrecas no saco do meu pai. Ai, tava divertido lá. Né? Outra coisa. Meu assim. Deus, continuou. Eu vou embora, juro por Deus. Só a última, expectativa era da Expobel. Não era show, a gente nem queria receber show porque nem vinha show. Era qual brinquedo ia vir no parquinho. E se ia vir o chapéu mexicano, chapéu porque uma mexicano. Vez morreu gente. Nunca ninguém viu ninguém morrer. Nunca ninguém veio, nem veio. Os pais inventaram pra gente não querer ir no chapéu mexicano. Não pode ir lá que uma vez morreu gente. Fake news. E daí o Jorjão também, já nos 5 anos de idade, ele queria ir na Expobel pra tomar capeta. Só aí o Jorjão fazia em casa já, querido. Lembra da cor da bebida, do capeta mesmo? Lembro. Cor do inferno. Pior que lembro. Não, pior que lembro até hoje do gosto. Viu? Azul mesmo. Azul. Verdade. Muito boa, por sinal. Por isso que era ruim, então. Tá. Pessoal, vamos falar aqui da Leve Calçados. Graças a Deus. Tito, seja bem-vindo à cúpula do Ioiô. É isso aí, vamos lá, porque o final de semana aí promete, hoje e amanhã, tá? E mandar um abraço aí pro nosso amigo Robert. Cadê tá Robert? De férias, né? Ainda? Deitou o cabelo. É dono da Leve, tira férias quando ele quer. Toda semana ele tá de férias. Mas é aquilo, né? Manda quem pode e obedece quem precisa. Né? Obedece quem tem juízo. É isso aí. Mas que curta e que aproveite, né? Isso. E que segunda-feira venha... Venham vender bastante aí. Vamos lá, porque pra quem tá ouvindo agora, tá? A Super também. Jovem, tá? O que nós vamos fazer a partir desse momento? Nós vamos fazer todo o estoque de inverno, tudo que for linha de inverno, feminino, masculino, infantil, tá? Vou falar das marcas aqui. Vai encontrar como Fórum, Base, Idios, Carbonelli, Deluca, jaquetas em couro da Búfalo, também entram na grande liquidação. Jaqueta aí. Jaqueta em couro. Isso do masculino, eles vão fazer tudo, todo estoque. Com 50% de desconto. Metade do valor. Toda a linha de inverno. Nossa, rapaz. Feminino, vai encontrar Facinelli, Malise, Gianni, Empório, Benson, Bai Champagne. Tudo também com 50%. Tá? E agora vem a parte boa. Hoje e amanhã. Além dos 50%, nós vamos parcelar em 5 pagamentos. Nossa! Essa fera aí, bicho! Ô, Tito, 50% em 5 vezes. 5 pagamentos no crediário próprio da Leve ou nos cartões de crédito. Então vai comprar aquela blusa que custa R$50, vai pagar quanto? R$75. Vai pagar 25. E ainda vai parcelar os 25 em 5 pagamentos. Nossa, ainda. Quanto? Puxa aí a calculadora aí. Puxa aí, vai. 5. É isso aí. Então vá pra Leve hoje, amanhã, todo estoque de inverno, como eu falei. Feminino, masculino, infantil, tá? Tudo que for linha de inverno. Metade do preço e ainda parcelado em 5 pagamentos. Nossa, cara. É sensacional isso, hein? E pro nosso amigo Robert, todas as botas, os lançamentos, as novidades lá de botas, cano alto, cano curto, enfim, tudo que for linha de botas. Atenção, mulherada, 50% de desconto. A mulherada pira. E ainda vai pirar mais agora, porque vai parcelar também. Em quantas vezes? 5. 5 pagamentos. A mulherada vai pirar porque bota tudo. Bota então, todo estoque de botas femininas aí, tá? Na Leve Calçados. Hoje e amanhã, 50% e ainda vai parcelar em 5 pagamentos. Nossa, promoção demais, sensacional para fechar o mês aí. E aquele valor que a gente sabe, é aquele valor real, credibilidade da promoção. Com certeza. Você pode ir na segunda-feira, que aquela bota que custava R$100, vai estar lá R$100. Uhum, a gente não tem alteração de valor. Só que agora você vai pagar de R$100, você vai pagar 50, né? Sensacional. Então, válida para hoje, já tá hoje, valendo? A partir de hoje e amanhã com atendimento especial. Sem intervalo pro almoço até as 18, até as 16 horas. Opa. Não até as 18h30, hoje até as 18h30, né? Na sexta. E amanhã até as 4 horas da tarde, sem intervalo pro almoço aí, com essa grande liquidação aí, né? Na Confecções, toda a linha de inverno, 50%, e ainda em 5 pagamentos, com o desconto, e Leve Calçados, toda a linha de botas com 50% e também em 5 pagamentos. Eita! Show de bola! Só na leve! Isso e muito mais na leve. Quem que é a convidada aí, Tito? Só podia ser na leve. Ah, vai ter que falar. Vai querer dar um beijinho, pelo menos o nome? A futura mamãe. Vem aqui então. E a futura mamãe. O nome e da onde que você veio? Isso. Você quer mandar beijo pra quem? Pra Xuxa. Mandar beijo pra quem? Pra meu pai, pra minha mãe. Manda um abraço lá pra Palma Sola. Isso. Você gostou do microfone novo, Tito? Vai lá, vai lá. Não gostou? Como que é teu nome? Como que é teu nome? Como que é teu nome? Pode chegar mais perto. Pode falar, pode falar. Pode de boa, não dói nada. É Laísa Prado. Sou Laísa. Palma Sola. Palma Sola. Ó, galera, é louco, a galera de Palma Sola. Santa Catarina, né? É, Santa Catarina. É na palma da bota. É na palma da bota. Não, na sola, na sola. Tá passeando. Não, mas agora tem um meme ali. Ô, Laísa, tá passeando aqui pra esse Beltrão, veio pra leve, veio comprar. Isso, tô trabalhando na leve. Ah, funcionária. Que legal. Daí tu volta todo dia lá pra Palma Sola, é isso? Não. Só fim de semana. Ah, só final de semana. Ah, entendi. Hoje tá pagando hotel, né? Tá pagando hotel pra ela. Sim, pagando hotel. Paga bem. Bem. Claro, paga bem. Fica lá na casa do Tito. É, a casa do Tito tem 15 quartos. É, né? É, tu já foi lá, né? Sim. Tu tá sabendo? Claro que eu sei. O Tito é o presidente da Cango lá. Todo mundo. Hoje eu já ouvi isso. Eu acho mais fácil ser da leve. Certo. Tá bom, então, gurizada. Valeu, Tito. Um abraço, Tito. Bom final de semana pra todo mundo aí. Abençoado final de semana. Aguardamos todo mundo na leve confusão e leve calçado. Valeu, abraço. O Roberto Garcia querendo falar aí do Auto Posto São Carlos, tá? Porque abastecer o seu carro não é apenas encher o tanque. Para o Auto Posto São Carlos é uma experiência de lazer. Enquanto você cuida do seu carro, a gente abastece ele, calibra os pneus, limpa painel e farol. E você aproveita, toma um café, come um lanche saboroso, toma uma cervejinha. Meu Deus. Enfim, fica de boa porque o Auto Posto São Carlos é assim, é um lugar especial. E ele alia a qualidade ao bom preço. Isso é raro alguém fazer, tá bom? Mas eles falam sempre assim, né, Jorjão? Pra quando você for lá, levar um amigo, né? Daí você toma a cervejinha e teu amigo vai dirigir, né? Eles claro, sempre falam isso. Certeza, né? Se beber não dirija. É. Aí você é o seguinte, você vai lá, você é bem atendido e paga menos por um combustível de altíssima qualidade, inclusive se você quiser fazer, o pessoal faz o teste, análise do combustível pra você. Então, segue a minha dica, eu sempre falo isso, eu só abasteço o meu carro no Auto Posto São Carlos, porque eu não sou manezão de ficar pagando muito caro e eu claro que quero produto bom pro meu veículo. Eu também, cara. É, eu por também. Isso, Autoposto São Carlos, que fica, tem aí na Dambros de Piva, em Marmeleiro. E aqui, Francisco Beltrão, na Getúlio Vargas, ali bem próximo ao Mano 3, no bairro São Miguel. Aliás, quero mandar um abraço aí pra pra duas empresas novas que estão no casting de patrocinadores mais dois da Super espertão, Jovem. Né? Mais dois que querem ganhar din-din. A Easy Informática, que já existia em Marmeleiro há mais de 10 anos, agora abriu uma loja nova aqui em Francisco Beltrão, pessoal da Easy Informática. Filial em Beltrão. Filial em Beltrão. Isso mesmo, né? 10 anos de experiência em Marmeleiro, agora trouxeram também para Beltrão. Easy de fácil? Easy. Que legal. E a Dona Bela Pizzaria e Restaurante. Opa! Ali é bom, sim, cara, eu almocei sábado, eu fechei o contrato sábado. É, sabe onde é que é? Na União da Vitória tem aquelas salas comerciais. Ah, sim. Onde era o shopping. Como é que é o nome ali do japonês? Do japonês. Brazuca. Onde era o Brazuca, tá? Então é pizzaria à noite e é restaurante durante o dia. No sábado sempre tem cardápio especial. Que delícia. Sábado passado eu peguei marmita lá, tinha até negócio de camarão lá. Tá de brincadeira. Estrogonofe de camarão. Nossa, e paguei muito barato. É bom demais. Dona Bela Pizzaria. E é no caminho de casa, Jorjão. Obrigado. Deus te abençoe. Dica boa demais. A minha tia Nilva, que é a esposa do Nilvo, né? Eu já contei várias histórias. É a minha tia, ela tá sofrendo um pouquinho com aquele que esquece, assim, né? É o Alzheimer. Teu tio que Nilva e adora ouvir o Nilvânia, né? Nilvânia. Aí a minha tia, né? Nossa, Jorjão. Nossa. A Nilva Guiar. Você, e a minha tia. Ô, Nilvão, você conhece a piada do Alzheimer? Dele. Não, Nilva. Qual piada do Alzheimer? Dela. Qual quê? Sem contar que eles tomam o Nilvotril. Você falou em família, agora quero aproveitar e mandar um salve, né? Isso. Pro meu irmão Cristiano, que chegou no Mato Grosso, tá toda vez que ele vem tá no Mato Grosso. Tá ouvindo as Super Jovem lá. Ele sempre ouve as Super Jovem. É que agora que o Adinho trocou a torre, tá pegando lá, né? Que trampo com meu irmão. E também a minha prima Vânia, que tá de aniversário hoje. Verdade. Parabéns, Vânia. Felicidades pra você. Tudo de bom. Beijo, viu? Linda, linda. Não me jogue pedras, mas dignidade já. Beijos, dignidade já. Cadê o bolo? Cadê o bolo? Paga o bolo, Vânia. Galera, bolo vamos passar nós. Régua, né? Vambora, deu, né? Tchau, beijos. Um abraço, até semana que vem. Ô, Beto.